nós vamos falar um pouquinho dessa questão da introdução ao direito, teoria tridimensional do direito do Miguel Reale, e de que maneira isso é importante para nós entendermos as normas ambientais que vão ser importantes para a hotelaria. Esse é o caminho que nós faremos. Então, a primeira questão quanto ao estudo do direito, a entender a regra, a norma, é vocês entenderem quais são essas funções ou objetivos do direito. E, basicamente, a gente pode sintetizar nessas três aqui, que seria função da organização social, a função de controle de condutas e a função de harmonização dos interesses. Organização social, porque nós estamos falando de regras que são regras voltadas para o ser humano, para as pessoas. Nós estamos falando de gestão ambiental. Nós vimos que compõe o meio ambiente todas as formas de vida. Mas uma coisa que tem que ser óbvia é nós sabemos que as normas do direito se aplicam para a sociedade, para os seres humanos. Somos nós os destinatários dessas regras. Nesse sentido que vem a organização social, como nós nos comportamos em sociedade, as regras gerais de comportamento do que pode e não pode ser feito. O controle de condutas significa uma especificação para cada indivíduo, o que o indivíduo pode ou não fazer. Então, condutas é o agir. Você pode ou não pode cruzar semáforos quando eles estão em sinal vermelho? Pode ou não pode lançar determinados poluentes em determinados índices em rios? Então, essas condutas, que são as mais variadas possíveis, são uma das funções da regra jurídica, do direito. E a harmonização de interesses é porque nós, vivendo em sociedade, naturalmente temos confrontos de interesses. Nós temos necessidades que muitas vezes não podem ser satisfeitas simultaneamente para todos. Faltam muitas vezes recursos, falta muitas vezes o tempo, e nós temos que achar regras para que isso seja distribuído. Hoje nós estamos numa sala com 40 computadores. Se vierem 45 alunos, vai faltar computador. Então, nós temos que criar alguma regra. Qual é a regra? Hoje essa sala está reservada para a nossa aula, de tal maneira que se chegassem todos os alunos da disciplina, eventuais visitantes teriam que sair. Os dois têm interesse de usar o computador. Vocês estão entendendo? Mas nós vamos tentar harmonizar esses interesses com uma regra. Fiquem tranquilos os visitantes que nós não teremos 40 usuários. Só estou dando isso como um exemplo. Mas é natural essa questão de conflitos de interesse. O hotel deseja construir a sede neste local, porque ele é o melhor em termos de localização, acesso, ele fica próximo ao aeroporto, ele já está dentro de uma via rápida. Só que no mesmo local existe um problema. Um rio, por exemplo. Você pode ter logo ao lado hospitais, creches, de repente atividades que exigem um nível maior de silêncio e o hotel ele tem a proposta para eventos. Ele é incompatível. Agora veja, você tem interesses em jogo. Então, para que nós vamos usar a norma? Ela não é simplesmente proibitiva. O negócio dela não é impedir que a gente realize as coisas. É colocar uma lógica, um regramento. O que determina o conteúdo desta norma? Aí é que nos interessa a questão da teoria tridimensional do direito. Qual que é a lógica? Ela é tridimensional porque ele diz que tem três elementos quando a gente vai estudar uma regra. Sempre os três elementos. Por que que ele surgiu com essa proposta? Porque inicialmente tentou-se fazer uma pesquisa do direito que levasse a uma única área de pesquisa ou ao único objeto de pesquisa, mais ou menos o seguinte: qual seria o objeto de estudo e pesquisa da hotelaria? Aí alguém poderia dizer, é o hotel, o empreendimento de hospedagem, ponto. O que foi feito similarmente na área do direito? Qual seria a área de estudo do direito? E chegaram a essa conclusão que seria a norma. Essa norma que a gente acabou de falar agora há pouco, que seria essa regra de conduta. O direito estuda isso tão somente. Mas se a gente fizer uma análise da área de hotelaria, a gente vai saber que não é só isso que se estuda no âmbito dessa área de conhecimento. Nós temos, além da área de hospedagem, tudo que a envolve, nós temos área de eventos, tem área de gastronomia. E no caso do direito, se você for estudar apenas a norma, nós vamos ficar muito, como é que a gente pode dizer, muito restritos, muito cabeça fechada. Porque isso vai permitir, por exemplo, que uma norma que seja injusta, uma norma que seja muito ultrapassada, seja cobrada, seja validada, porque cientificamente ela foi validada pelo estudioso do direito. Um exemplo muito comum nessa questão é as regras nazistas. Era uma norma jurídica ditada por um governo e que mandava matar pessoas que eram de determinada etnia, de determinado tipo, enfim. Aquela norma, que para nós parece totalmente absurda, injusta, incoerente, etc., ela era, na lógica do estudante que só vê a norma, uma norma jurídica válida, porque ela foi criada por um governo que era considerado válido. E eu só entro nisso. Se ela é imoral, se ela é válida, isso não entra no meu mérito. Vai falar com o filósofo, com quem estuda ética, isso não é comigo. Vocês entenderam o corte que eles faziam? Eles separavam a norma do restante. O que o Miguel Reale apresenta é de que esses três elementos fazem parte do estudo de direito de norma. Se nós vamos estudar uma norma ambiental, que é o que nos interessa, nós temos que olhar para esses três elementos. Vamos falar um pouquinho melhor, então, de cada um deles. O fato. O fato diz respeito a um acontecimento, a um fenômeno que influencia a vida dos seres humanos, como o nascimento, o clima, a existência de um estado, um casamento, um contrato, a morte. É um fato, acontece. Então, quando acontece um evento como o nascimento, ele gera repercussões em várias áreas, por exemplo, na medicina. Qual é a parte de obstetrícia toda que acompanha o nascimento de uma criança? No aspecto, por exemplo, filosófico, surgimento da vida, o que significa isso em termos de conhecimento? O fato de que surge, aparentemente, do nada, um ser vivo. Do ponto de vista social, por exemplo, de saúde pública, é mais um ser, mais um cidadão que vai ter direito ao sistema único de saúde público, que vai ter que ter acesso a remédios, consultas. Para o direito, nasce mais alguém que tem direitos e deveres, desde o momento que ela é uma criança, por isso que ela tem direito a um registro civil. Desde o nascimento você já tem alguns direitos e deveres. O direito, por exemplo, de ser alimentado, aqui entram os pedidos de pensão alimentícia, etc., guarda. E isso acontece com todos os fatos em geral. Isso é um algo importante porque significa que ao estudar a questão ambiental, não nos interessa apenas pegar o que diz uma norma sobre o meio ambiente. Então, eu vou chegar para vocês e vou dizer assim, gente, leia alguns textos e em duas aulas a gente vai ver leis que dizem respeito à hotelaria. Porque se vocês fizerem uma leitura dessa, vocês vão estar fazendo uma leitura muito restrita. Você está lendo o que está escrito, mas você não entende por que está escrito. Por que que o meio ambiente se tornou tão importante ao ponto dele ter uma série de obrigações que levam as empresas a buscarem meios de se adequar a elas, que é o nosso exemplo da gestão ambiental. Nós vamos ter a gestão ambiental como um instrumento de gestão do hotel para que ele atenda todas as regras ambientais de uma maneira mais fácil, eficiente. Mas por que que existem essas regras? Vocês se conformam em saber que tem que fazer porque tem que fazer e acabou? Nós temos que... Vejam bem, vocês aqui já não são mais cidadãos comuns. Vocês são agora universitários, pesquisadores, cientistas. Pelo menos do ponto de vista de mentalidade, é o que vocês têm que ter. Vocês têm que ter um questionamento. Por quê? Existe porque o fato diz isso. Qual é o fato? A crise ambiental que nós vimos no documentário Home, os problemas ambientais em geral que estão acontecendo no mundo inteiro, mas também na nossa região, a falta de água, os problemas na qualidade do ar, dos alimentos, assim por diante. Então, você tem uma série de fatos. Se você começar a investigar a área de ecologia, biologia, engenharia química e assim por diante, nós vamos encontrar fundamentos bem técnicos das justificativas de tudo isso. Então, naquele quadro que nós falamos do limite de tolerabilidade na última aula, aquela linha do limite, ela já é um indicativo desse fato. A linha é o fato. A linha nos diz que aquele tipo de conduta é poluição ou não é. É tolerável pelo meio ambiente ou não é. E não é algo subjetivo, é algo objetivo, está escrito, é lógico. Tá? Com relação ao valor, que é um outro elemento, ele significa a valoração ética sobre os acontecimentos. Se é certo, se é errado, se é o justo, se é o melhor, se é o íntegro. É a motivação daquilo, é o porquê fazer aquilo. E quando nós temos uma regra, isso sempre está presente. É o caso que eu falei do nazismo. Mas por que matar aquela outra etnia, aquelas outras pessoas? Por que isso? Qual é o valor que justifica isso? Eu compartilho este valor com quem está ditando a regra? E com essa percepção, nós começamos a estabelecer alguns valores comuns, alguns valores muito importantes que passam a ser fundamentais e que são obrigatórios. Por exemplo, o valor de preservação da vida. Então, nós chegamos num consenso hoje de que no nosso país ninguém pode atentar contra a vida. Isso é um valor para nós. Ninguém pode atentar contra o bem público, contra o dinheiro público. Se o dinheiro é público, ele tem que servir para a finalidade pública. Isso são valores que nós vamos estabelecendo. As pessoas têm que viver com dignidade, com qualidade de vida. O que é isso? Uma valoração. Se eu estabeleço esse valor, respeito à vida, eu vou observar os fatos que dizem respeito a isso. Os fatos, por exemplo, das crianças que nascem sem ter um atendimento médico mínimo. Outro dia estava passando uma reportagem dos casos de crianças que acabaram tendo sequelas do nascimento mal feito. Procedimentos médicos errados no momento do parto, que geram traumas no cérebro. Então, a criança pode ter algum tipo de paralisia, pode ter algum tipo de deficiência. Você prejudica toda a vida da criança por causa de um erro no nascimento. Então, você vai criar uma regra que responsabiliza quem fizer isso, porque isso está indo contra um valor, que é a vida. A vida, por exemplo, dos idosos, vamos pegar o outro lado, da outra ponta. Todos os problemas que acontecem com os idosos e que são, de toda maneira, um desrespeito à vida. Vocês estão entendendo que de um valor a gente desdobra uma série de regras e que todo o valor está presente numa norma? Então, quando eu vou ler uma norma, qual seja ela, eu tenho que estar com essa lente. Qual é o valor por detrás dela? Por que isso é importante? Não me basta simplesmente cumprir porque está escrito. Eu tenho que saber o motivo dela. Seja no fato, seja no valor. A norma propriamente dita é a regra final, né? É uma obrigação, é um mandamento que é posto por algum poder que é legitimado. O Congresso Nacional, por exemplo, é o poder que é legitimado no Brasil. A Constituição Federal, uma sentença de um juiz que determina que você faça o pagamento da pensão alimentícia, porque o juiz tem um poder para isso, ele tem legitimidade, e assim por diante. Então, sintetizando a lógica, até para a gente poder entrar aqui numa rápida pergunta, o que a teoria tridimensional faz é mostrar que uma regra do direito, que o direito enquanto ciência, enfim, ele trabalha nessas três dimensões simultaneamente. Sempre que eu vou estudar alguma coisa que tem a ver com regra, com norma, com questão jurídica, eu tenho que olhar qual é o fato, qual é o valor atribuído a esse fato hoje e qual é a norma que se aplica a ele. Nós falamos que as normas têm que sair de um poder constituído e que essas normas têm uma lógica. Vocês vejam aqui que existe nessa pirâmide, que ela é chamada do sistema jurídico, uma série de regras que estão interligadas. E qual que é a lógica entre elas? Que elas têm uma hierarquia. Na base, e aqui tem gente que gosta de dizer que está no ápice porque é a mais importante, tem gente que gosta de dizer que ela está na base porque é ela que sustenta todo o restante. Nós temos a norma maior, que é a principal, que nós chamamos de Constituição Federal. Por que que a Constituição é tão importante, gente? Porque é nela que nós escrevemos, enquanto sociedade, os nossos valores principais. O que nós achamos que é muito importante. É nela que nós regulamos a organização básica dos poderes, quem pode fazer o quê. E cria esses limites da regra do jogo. Vamos dizer, a Constituição Federal é a regra do jogo. A partir dela, nós podemos ter as emendas à Constituição, que, como o nome diz, são pequenas alterações da Constituição. Só que nós não podemos mudar tudo. A própria regra do jogo prevê quando ela pode ser alterada. Depois nós temos leis complementares, que seriam, vamos dizer assim, leis que têm um caráter bem geral, elas vão regulamentar algumas questões que estão muito gerais aqui na Constituição. As chamadas leis ordinárias, que não quer dizer que elas são perversas nem nada, né? Ordinárias, quer dizer que, na verdade, elas são comuns, são as leis mais comuns. Falamos que o Código Florestal é uma lei federal, ela é uma lei ordinária, ela está nesse nível aqui. Depois da lei ordinária, nós temos os chamados decretos ou decretos executivos, Mas o que, que o decreto executivo pode fazer? Ele pode regulamentar o que está numa lei ordinária, mas ele não pode ir contra ela. A lei ordinária tem que explicar e regulamentar alguma coisa que estão nas leis complementares e demais, mas não pode ir contra. E assim sucessivamente. Por isso que nós podemos perguntar se uma portaria, por exemplo, da Direção-Geral do Campus de Foz do Iguaçu, que proíbe que os estudantes, e eu estou fazendo isso hipoteticamente, proíbe que os estudantes venham ao campus depois das 11h20 ou 11 da noite, porque fecha o horário de funcionamento. É uma nova portaria por razões de segurança. Nós vamos ter que perguntar para nós mesmos, essa portaria vale? Ela vale se ela estiver de acordo com normas superiores a ela, que digam que ela vale. Então eu tenho que saber se existe alguma resolução, alguma decisão dentro da estrutura da universidade que autoriza a direção de um campus a tomar esse tipo de decisão, primeira condição. Essa pessoa que está dizendo que não pode, essa norma, veio de um lugar que poderia? E segundo lugar, o conteúdo dessa norma pode ou não pode? Vocês vão perguntando para as normas superiores. Vocês entenderam? Então vai chegar momentos em que nós vamos ver regras, por exemplo, que dizem que o hotel não precisa de um licenciamento ambiental. Ele está isento do licenciamento ambiental. Isso normalmente vem numa resolução, numa portaria do órgão que cuida do meio ambiente. É o que acontece, por exemplo, no estado do Paraná, em várias cidades, com o Instituto Ambiental do Paraná. Ele tem lá uma resolução que diz que não é necessário licenciar ambientalmente os hotéis. Aí a pergunta que a gente faz, ele pode falar isso? Em segundo lugar, ele realmente tem poder para isso? Porque se a gente olhar a Constituição e as leis ordinárias, que estão acima do que ele está dizendo, elas falam que é obrigatório. Então nós só temos que ter essa cautela de não tomar tudo que está escrito ou que é emanado de uma autoridade como válido, porque assim, a presunção é de que seja. A princípio, se falou que é para fazer, eu entendo que eu vou ter que fazer, mas aí eu paro para questionar. Realmente isso é obrigatório? Considerando a teoria tridimensional do direito, considerando-se o papel do direito na organização social, etc., o que é que disso nos interessa na disciplina? Primeiro, os fatos são todos os problemas ambientais que, direto ou indiretamente, afetem a atividade hoteleira, incluindo hospedagem, eventos, gastronomia e os conjuntos acessórios dessa área. Isso nos interessa. Acidente de trânsito, casamento, nada disso nos interessa aqui. Nos interessa saber o seguinte, na Constituição Federal, que é a nossa norma maior, o que, que existe de regra que interessa na atividade hoteleira? Primeiro ponto. Segundo ponto, nas normas inferiores, mais gerais, o que, que é importante a gente saber para a atividade da gestão ambiental hoteleira? E aí que nós vamos estudar um pouquinho do sistema de meio ambiente do Brasil para saber quais são os órgãos ambientais. Eu vou fazer a gestão ambiental, com quem que eu falo? Qual é o órgão? Por quê? Em segundo lugar, os principais instrumentos de atuação desses órgãos. Nós vamos falar um pouquinho de estudo de impacto ambiental, que o hotel tem que fazer. O professor Cláudio, inclusive, enviou um material bem interessante de um estudo de impacto ambiental de um hotel em Portugal, que vai nos ajudar a estudar. Nós vamos pegar o licenciamento ambiental, que é um outro instrumento muito importante, e algumas outras regras mais acessórias de zoneamento e tal, onde pode ficar um hotel numa cidade, como regra geral, gente, a gente vai ter uma noção. Qual que é a lógica? Eu estou estudando as normas que dizem respeito à atividade hoteleira, sabendo que nessas questões de normas, os fatos que nos interessam são os fatos relacionados a essa atividade. Quando nós estudarmos, por exemplo, as normas de qualidade ambiental para a área hoteleira, a 15.000, por exemplo, a 14.001, essas regras, elas têm um rol de atividades que dizem respeito à área de hotelaria. Elas já nos trazem isso. Então, a gente já sabe do porquê que esse corte de atividades é interessante. Porque ele está dizendo qual é o escopo da atividade da gestão ambiental. E, finalmente, os valores. Quais são os valores que nós temos que obedecer na gestão ambiental hoteleira? Estes valores, eles são consagrados em princípios. Princípios são regras gerais, normalmente mais abstratas, que significam exatamente os valores maiores de uma sociedade, de uma área. Então, na próxima semana, nós vamos falar dos valores. Por quê? Porque nós já falamos um pouco sobre os fatos, a gente já tem uma noção desses fatos, nós ainda vamos ver um pouco mais esses fatos, mas quando nós falamos do documentário Home, que é uma crise ambiental geral, e nós falamos da degradação, da poluição, eu estava chamando um pouco a atenção de vocês para o fato. Eu não tinha colocado nessa estrutura de raciocínio, mas era o que nós estávamos fazendo. Agora nós vamos ver um pouquinho dos valores, que são esses princípios, para depois a gente ver um pouquinho da norma naquilo que nos interessa, um pouco da Constituição e de uma lei federal, só. Essa é a base geral normativa para a gente, então, entrar na gestão ambiental pública e na gestão ambiental privada. Então, quando nós falamos da proteção do meio ambiente na Constituição Federal, nós vemos que ele é um bem que pertence a todos indistintamente e, por ele ser de um conjunto indeterminado de pessoas, um grande contingente, ele é chamado de difuso. É muito maior do que ele fosse público, do que ele fosse social, do que ele fosse privado. Qual é o interesse, por exemplo, num carro particular? Quem veio de carro, quem veio de moto e tem um carro estacionado e acontece um dano nesse carro? De quem que tem interesse? Quem tem interesse nisso? Vem alguém aqui e anuncia, atenção proprietário do carro, placas A, tal, tal, tal. É o proprietário do carro. É ele que vai se levantar e vai lá. Aos demais só tem um interesse, que é a segurança no campus, que eu também tenho um carro aqui, será que alguém pode mexer com o meu carro? Então olha que interessante, o tema mexer no carro placas tal é de interesse de uma pessoa, do proprietário. Só ele pode reclamar isso, por exemplo, na justiça. Nenhum de nós pode entrar na justiça reclamando, olha, mexeram no carro do meu amigo, eu gosto muito dele, ele disse que não ia fazer nada, mas eu vim aqui reclamar. Isso não vai ser aceito. Ó, muito boa intenção, mas é só quem é dono que pode mexer com isso. Meio ambiente, quem é dono do meio ambiente? Todos indistintamente. Então, quem tem interesse de reclamar sobre o meio ambiente? Todos, qualquer pessoa. Isso é chamado de interesse que é difuso. O que quer dizer difuso? Difundido, disseminado. Faz parte de todos aqui que estão num determinado país, numa determinada área. E, por fim, a importância desse direito não é apenas para a geração de hoje, nós que estamos aqui. Nós preservamos esse meio ambiente equilibrado e a sadia qualidade de vida para as futuras gerações. O que isso significa? Que isto é um direito, é um interesse intergeracional. Intergerações, entre as gerações, de uma geração para outra. E lembrem-se de uma coisa, gente. Gerações futuras não são os nossos filhos, netos que estão chegando. Gerações futuras são aquelas pessoas que não nasceram ainda. Que vão nascer daqui 50 anos, daqui 100 anos. Nós já estamos protegendo um direito delas. Isso nunca aconteceu antes. Nós só protegíamos o direito e o interesse de quem já estava aqui vivinho da Silva. Morreu, acabou. Se não nasceu com vida, não tem nenhum direito. É só enquanto nasceu e morreu. Hoje, o meio ambiente diz assim, o interesse também é de quem ainda virá. Isso chama-se de direito intergeracional. Qual que é a ideia das correntes filosóficas? Elas estão falando para nós do fato, do valor ou da norma? Do valor. Porque no âmbito da filosofia nós estamos identificando aquilo que é mais importante. É o ser humano, que é o antropocentrismo, é aquele que está no centro do universo, então o mais importante para nós é o ser humano. Se o ser humano puder viver com saúde num ambiente totalmente artificial, igual aqueles filmes de ficção, você não vê mais uma planta, mais um ser vivo, nada, a não ser o ser humano, se o ser humano puder se realizar num ambiente virtual, a la Matrix, está valendo? Está valendo. Ah, ele é o centro do universo, todo o restante gira em torno dele. O antropocentrismo está previsto no princípio da Eco 92, e ele se resume a essa frase, olha, os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável, têm direito a uma vida sustentável e produtiva em harmonia com a natureza. Mas essa parte inicial deixa claro que ele está no centro das preocupações. E muitos outros seguem a ideia do biocentrismo, como foi falado, do ecocentrismo. Qual que é a ideia? Bio é a vida. Então ele diz que a vida, e a vida em todas as formas, não é só a vida humana, ela fica no centro do universo, dos interesses. Sendo o homem um ser vivo, ele é apenas um dos elementos tutelados. Nós tiramos o homem do centro e colocamos ele numa mesma lógica com os demais seres vivos. Então essa é a ideia de um biocentrismo. Vocês estão vendo que é uma questão de valores e de perspectiva? Eu vou dar um exemplo histórico aqui que vocês vão entender o que, que significa mudar um valor. E como muitas vezes a mudança de um valor leva tempo. Ela não é rápida. Hoje nós reproduzimos valores que são arcaicos, são da época de Roma ainda. Que são da época da Idade Média. A gente não mudou isso, muda às vezes a aparência, mas os valores são iguais. Esse movimento do biocentrismo, ele tem uma raiz no chamado movimento da ecologia profunda, ou o Deep Ecology. Esse é um movimento da época de 73, que a ideia é a seguinte: você não vai ter um ambientalismo superficial, mas só vai ver um equilíbrio ecológico quando você fizer uma mudança de fundo muito drástica, que mude todas as estruturas da sociedade. Esse é um pessoal que muitas vezes é associado com os radicais. O pessoal que se deixar volta a viver nas cavernas. Né? Que tem um respeito absurdo, extremado com a natureza, por uma base ideológica. Então, o que acontece numa sociedade que tem democracia? Os interesses podem ser falados. Então, você começa a ver os jogos de interesses e de valores. Você tem um grupo que acha que bicho é para comer e para servir o ser humano. Ponto final. Então você vê toda uma produção de animais para serem abatidos, não há preocupação nenhuma com o animal, e isso é o que interessa. Você vai ver um outro grupo de pessoas que acham que animais domésticos têm que ser preservados, a vaca, o boi, não. Mas o meu cachorro precisa ser cuidado. Vai ter gente que vai achar que qualquer ser vivo, qualquer animal, tem um mínimo de dignidade, de respeito, que ele tem que ser preservado. Às vezes as pessoas nem comem mais carne, se tornam vegetarianos. E vai ter pessoas que vão ter um nível extremado que acham que o ser humano tem que dar passagem para que a natureza siga o rumo dela. Nós temos que ficar mais isolados do papel que o ser humano tem hoje de dominar a natureza. Nós não poderíamos dominá-la. Então vocês vejam que eu estou dando aqui um espectro assim, de possíveis valores que convivem. E eles fazem um jogo de força para ver qual vai predominar. Na hora que um valor desse ganha força, ele vai parar na Constituição Federal do país e influencia toda uma série de decisões e de lógicas. Hoje, qual é o nosso sistema mais válido? Ele ainda é o antropocêntrico. Por quê? Porque a lógica do sistema ainda está em torno do ser humano. O que está acontecendo, de fato, é uma mudança significativa para o antropocentrismo alargado, como diz alguns autores. Qual que é a ideia do antropocentrismo alargado? Ele continua colocando o ser humano no centro, mas eu já observo a periferia. Eu já olho para a questão do meio ambiente, os componentes da natureza, porque eu entendo já que preservando esses meios e esses fatores, eu melhoro a condição de vida também do ser humano. Mas eu já faço isso porque eu já consigo entender que há um valor maior do que o ser humano. É o antropocentrismo, mas um pouquinho alargado nesse sentido. Eu contemplo o meio ambiente, a vida, mas em função do ser humano. Ele já é melhor do que o antropocentrismo puro, por quê? Porque ele não ignora mais o meio ambiente, ele não se desfaz dele, tá certo? Mas ele ainda é bem menor do que o biocentrismo, porque ele não dá valor à vida por si. E, gente, isso tem efeitos que vocês não fazem ideia. Na Alemanha, eles mudaram o código civil deles para dizer que um animal não é mais uma coisa. É, mas é óbvio que ele não é uma coisa. Pois é, mas no nosso direito no Brasil, ele é uma coisa. Vocês pegam o código civil do Brasil e vão ver o que é um animal. O animal é uma coisa, como um computador e tal, só que ele é semovente, ele se move por si próprio. E você pode ser proprietário dele, fazer o que você quiser dele. Mas isso é um absurdo, alguns vão dizer. Pois é, mas isso já aconteceu com pessoas. Há pouco mais de 100, 120 anos, nós tínhamos isso com os escravos. Eles eram coisas. E você era proprietário deles. Mas eles não tinham alma. Essa era a nossa forma de se livrar da culpa, né? Nós, sociedade. Então, vocês estão entendendo como o valor vai evoluindo e mudando? Então, para algumas pessoas, já começa a se entender que o animal tem um valor a mais. Ele tem uma função dele. E começam a surgir regras de proteção.